for the try to Salve, salve a todos, mano e mina de todo o interior paulista. Você está sintonizado no 1.3, programa Bom Barulho. E hoje por aqui estamos ao vivo com meu parceiro Clebão, lá de Sorocaba, do grupo Itinerário. E aí, Clebão? E aí, satisfação, periferia. O Clebão veio dar uma entrevista bem louca aqui daqui a pouquinho, mas como a hora não nos espera, ele vai pedir um som. Esse som, o lançamento do dia que toda a rapaziada vem pedindo por telefone, vem pedindo por cartas. E qual que é, Clebão, o som que você quer pedir? Aí, 13 volts, só sonzeira.